essencial é o trabalho social. A música que muda a atitude das pessoas, que entra na mente. Pra ver o que não existe aqui, vários tá dando zoom. Querem minha posição que não me põe em lugar nenhum. Tipo xingar playboy, fazer dinheiro e virar um. Cada um. Obrigado, mainstream. Desse tipo de visão, a minha segue de jejum. Ela balança o bumbum. Obrigado, mainstream. Pra escapar de zigue-zague, correu em zigue-zague. Correu tanto que hoje a voz tá num comercial da Nike. Boca de nascente, fala água sem saber. Ai de mim, se um dia eu para de correr. Obrigado, mainstream. Tudo nosso e nada deles na família. Nunca tive ninguém dos três poderes, armadilha. O que mais tem dentre os prazeres? Mentira. O que mais sai da boca de rappers? E eu que também sou um, não fico de fora dessa. Nem sempre deu pra falar a verdade pra polícia. Obrigado, mainstream. Mais um sobrevivente, meu silêncio diz muita coisa pra muita gente. Quilos de droga virarão quilos de rap. Obrigado, mainstream. Obrigado, hip hop. Jó, joias, grifes e boom bap. Fantástica, fábrica de ref. Obrigado, mainstream. Fica à vontade pra copiar. Chuva de oportunidade pra mídia subestimar. Tipo vigiar do banco quando trava a giratória. E percebe que até o dente do amigo é de prata. Selfie caminado caixa, na miséria dei baixa. Obrigado, mainstream. Só tenho olhos pra minha conta. Dedo dura ponta, amigo no bolso é onça. O meme do Travolta, se tiver sem La Plata. Dez anos aqui e o beat ainda é do César. Assim, simples assim. Obrigado, mainstream.